Este é o prefixo da sua rádio. ZYK 522 AM, 1000 kHz. Canal Internacional. O mundo ouve. O novo som do Brasil, Rádio Rede.